casa. Não acreditam em suas preces, estão sempre prontos a falhar. Por que você não tenta ser da maneira que Deus quer? Tenha coragem de dar-lhe a vida e tudo, tudo que você tiver. Comigo agora! E quando menos perceber, ele vai dar tudo novo pra você. Esqueça do...